gaiteiro já tem cheiro de bailanta. Não tá ora bueno que veio do Iraí. É brasa de Angico onde o calor se levanta. Afinadinho do cantar do Ventevi. O Neri e o Hélio do Estaura de Mocotó, apresentando seus artistas de primeira. E os calouro abre forte o gogó, representando o sudoeste e a fronteira. E os calouro abre forte o gogó, representando o sudoeste e a fronteira. Miguelzinho trabalhando de porteiro, Marquinho na viola acompanhando os versos meus. E o Valdelírio da munheca no pandeiro, o Tom e o Pim nem sabe quantas beberam. Disparou a garrucha da cinta do Miquelon, numa trompada que ele deu com o Pegoraro. Fez uma toca na bota do Farinon, baile igual esse minha gente é muito raro. Fez uma toca na bota do Farinon, baile igual esse minha gente é muito raro. Tendel de tiro igual fogo nas taquara, e a chinoquinha corre em minha direção. Aperto a chincha do meu pingo malacara, que já compreende vai ter carga pro ricão. Lá na varanda tem canjica de manjolo, caninha buena e mate amargo pros tropeiros. E o vento bate sobre a brasa do crioulo, leva pra longe uma catinga de palheiro. E o vento bate sobre a brasa do crioulo, leva pra longe uma catinga de palheiro. Levanta a chispa, daí espora a pionada, que segue um baile, coisa linda de se ver. E eu bem louco pra pegar o rumo da estrada, só tô esperando o novo dia amanhecer. Não me entreguei, grudei fora a noite inteira, volto contente, era tudo que eu queria. Participei, reforcei minha carreira, no outro baile eu volto repontando alegria. Participei, reforcei minha carreira, no outro baile eu volto repontando alegria. We'll be right back.